Capítulo 54. Ao regente do coral. Salmo de Davi, sobre a ocasião em que os zifeus vieram e disseram a Saul: Davi está escondido entre nós, para ser acompanhado com instrumentos de cordas. Vem com a força do teu nome, ó Deus, e salva-me. Defende-me com teu grande poder. Ouve minha oração, ó Deus. Escuta minha súplica. Pois desconhecidos me atacam. Pessoas violentas tentam me matar. Eles não se importam com Deus. Deus, porém, é meu auxílio. O Senhor me mantém com vida. Que as tramas perversas de meus inimigos se voltem contra eles. Destrói-os, como prometeste. Oferecerei a ti um sacrifício voluntário. Louvarei teu nome, ó Senhor, porque és bom. Pois me livraste de minhas aflições e me ajudaste a vencer meus inimigos.